Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado. Dá pra ir sozinho? It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you. Como eu faço pra ser um condutor? We've come a long way from where we began. Precisa de rodinhas? Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Cego pode pedalar? De Vila Velha, Espírito Santo, eu sou o Renan Alves. Sou escalador, condutor de turismo de aventura e hoje eu quero entender como que é esse mundo novo que é a deficiência visual. De Cariacica, no Espírito Santo, eu sou Rafael Pelissari, comerciante, ciclista, quando dá, e também estou curioso para saber como os deficientes visuais conseguem pedalar. Eu sou Adriana Duarte de Oliveira, de Brasília, sou voluntária e coordenadora do projeto Deficiente Visual na Trilha, psicóloga por vocação, por paixão, e voluntária por paixão e vocação. Eu sou a Tatiana Cristina Silva de Vila. Sou voluntária e coordenadora do projeto DV na Trilha. Sou professora de educação física, sou ciclista e voluntária com muita paixão. A trilha de hoje vai te mostrar que se você quiser de fato curtir e sentir a natureza, nada e nem ninguém vai te impedir. Conheceremos um grupo pioneiro de mountain bikers totalmente inclusivos para deficientes visuais. Eu estou falando do projeto DV na Trilha. Convido você, ouvinte, a identificar as suas características individuais, respeitar os seus limites, os limites do parceiro que está na tandem junto contigo, ficar atento de como você se comunica, saber qual é a peça que não pode quebrar e deixar os móveis sempre no mesmo lugar. Mas, se você acredita que esse não é o seu perfil e ainda assim achar uma gaiatice um cego dizer que viu alguma coisa, ah, meu amigo, haja com naturalidade, viu? Porque depois de rodarmos muitos quilômetros e ouvir o nosso próximo quadro, cuidado para não se perder, porque esse episódio do Na Trilha vai te surpreender. Ouvintes, estamos de volta com mais um Você na Trilha, nosso quadro de contatos e feedbacks com você, ouvinte. Quero agradecer a você que está chegando pela primeira vez, conhecendo esse episódio do Na Trilha. Seja muito bem-vindo e que você continue aí participando conosco, seja fazendo seu download, seja compartilhando, enfim, fique à vontade. Se você quiser pular essa parte do programa, onde nós vamos falar dos assuntos que aconteceram nos programas passados, e quiser pular diretamente para o programa, é só você olhar lá na descrição desse programa, olhar lá no nosso site e ver o tempo necessário que você precisa para adiantar. Então, Rafael, para que as pessoas entrem em contato com a gente, deixe seu comentário, qual é o nosso site? Existem várias maneiras. A primeira é o nosso site, conforme você disse, que é o www.vcnatrilha.com.br. No Facebook, é o facebook.com/natrilhapc. No Twitter e no Instagram, nós somos o @natrilhapc. E o nosso e-mail para contato é o natrilhapc@gmail.com. Além, é claro, do nosso grupo lá no Telegram. Se você ainda não tem Telegram, instala aí no seu smartphone. E embaixo aqui dessa postagem tem um link que você vai ser direcionado direto para o nosso grupo lá no Telegram para interagir com a gente. O nosso padrinho, né, a gente acaba falando aí a cada programa de que é importante o pessoal participar conosco, tem nos ajudado muito. Quem quiser colaborar com a gente, né, lembrando que você pode contribuir desde quantias de R$1 até o limite aí que você puder. Não importa o valor que você for participar, seja ele qual for. O detalhe é que não somente o valor financeiro alcançado é importante, mas também o número de padrinhos também é muito significativo para a gente. Se você quiser conhecer lá as formas de participar conosco, basta acessar padrim.com.br/natrilhapc. Tudo isso que a gente fala aqui, galera, sempre vai ter um link na postagem desse programa, ok? E aproveitando que a gente falou do padrim, eu quero citar aqui os padrins que contribuíram no mês de agosto. Na categoria Destemidos, nós temos o Giovanni Souza, a Ana Luísa Caran e o Paulo Vitor Gomes Novaes. Já o Guia de Aventura, nós temos o Vitório Paulino de Paiva Silvestre. Galera, muito obrigado mesmo. Vocês não têm noção da diferença que vocês fazem pra gente. E Renan, como é que estão os projetos aí do Na Trilha pro futuro? Olha só, Rafael, quero citar aí mais uma vez a empresa 2+, consultoria e projetos, que estão atuando nos nossos projetos, todos eles. Na Trilha está trabalhando com a 2+, no desenvolvimento de seus projetos, de seus recursos, projetos de desenvolvimento, e convidar você, ouvinte, que tem podcast, conheça a 2+, conheça o trabalho que elas desenvolvem, que é bem legal, né? E o que a gente está desenvolvendo aqui no Na Trilha tem, sim, muita participação delas, né? Se quiser conhecer o projeto, entender como que é o trabalho da empresa, projeto2+.com.br. Vai ter o link também aqui na postagem desse programa. E teve participação do Na Trilha em algum outro programa, Rafael? Teve sim, você participou, né, do Vila Cash no episódio Biblioteca 23. O que vocês falaram lá? É, rapaz, a gente falou de indicações literárias. Peguei um livro que eu curto muito e indiquei lá. O Pequeno Príncipe. O Pequeno Bicicleteiro. E se você quiser dar mais risadas, eu e Renan participamos de um duelo virtual lá no podcast MachineCast. Finado Podcast. Isso, no ex-podcast MachineCast, no Cast of Tretas, a gente participou lá, Rafael versus Renan, num jogo de perguntas e respostas sobre esportes de aventura. Lá, né? Você vai ver, não quem ganhou, mas quem é o melhor. Exatamente. Confere lá que ficou muito e bom. E eu dei risada quando eu falei que o programa deles acabou, porque no ano passado, né, exatamente um ano atrás, surgiu uma piada interna aí da podosfera dizendo que o Na Trilha tinha acabado, justamente lá no MachineCast. Claro que a gente sabe que é só um hiato que eles estão passando aí, no momento que o Marcos Daniel vai estar se afastando um pouco, mas a gente faz votos aí de que o MachineCast volte o mais rápido possível. Renan, e aquela nossa promoção, hein? O Na Trilha quer saber a sua história, já encerrou? Encerrou sim, Rafael. Encerrou, nós recebemos várias histórias muito legais. O que nós resolvemos fazer? Nós vamos pegar algumas dessas histórias recebidas e vamos transformar no nosso especial de aniversário, né? Tem programa que faz especial com coletânea, tem gente que faz especial de Dia dos Namorados e não sei o que, não sei o que. Enfim, Na Trilha, todo programa que foi especial de aniversário, nós vamos pegar o retrospecto daquele ano, das histórias dos ouvintes junto com Na Trilha. E se você gostou dessa ideia, diz pra gente. Se não gostou, diz também. E os ganhadores dessa primeira promoção do A Minha História com Na Trilha, onde cada um vai receber em sua casa uma camisa do Na Trilha. Mas antes, espera. Pra quem tá chegando agora, como era essa promoção? Por que eles estão ganhando? O que eles fizeram? Então, né, a gente não divulgou em redes sociais, nós não divulgamos em site, não publicamos em lugar nenhum. Nos últimos 4 ou 5 programas, se eu não me engano, a gente convidou os ouvintes a mandar a sua história de como que o Na Trilha contribuiu com a história dele, né? Mandar um relato, mandar algum depoimento, várias histórias bem inspiradoras. E 4 delas nós selecionamos para usar no especial de aniversário do Na Trilha. Os ganhadores são o Felipe Cordeiro e o Jefferson Guimarães. Vocês dois vão receber a camisa do Na Trilha. Se até a próxima publicação do Na Trilha nós não recebemos o seu e-mail dizendo o seu endereço, nós vamos passar para outra pessoa. Mas eu acredito que sim, são 2 ouvintes aí que estão sempre participando com a gente. Eu acredito que vão ouvir rápido esse programa. E você pode escolher se a sua camisa vai com o meu perfume ou com o perfume do Renan. A gente passa antes e manda no correio. Ok. E das meninas, Rafael, quem foram as ganhadoras? As grandiosas ganhadoras foram Fabiane Marcondes, a Fabi, e a Maria Trindade. Nossos parabéns, e também pode escolher qual perfume que quer na camisa. Se é meu do Renan, a gente vai mandar. Ó, rapaz, você fica prometendo a coisa aí, quero ver, hein? Parabéns aí os ganhadores. Realmente as histórias de vocês foram bem bacanas, a gente não quer desmerecer nenhuma outra história que chegou pra gente, porém a gente precisou selecionar quatro, essas daí foram as quatro pessoas que vão receber, mas além dessas quatro nós vamos também falar de algumas outras pessoas que mandaram histórias pra gente no especial de aniversário que vai rolar no mês que vem. Estamos aguardando o endereço de vocês, hein? E mais uma vez a gente vai se encontrar no Encontro Pocá, que vai ser realizado na próxima sexta-feira, no dia 29 de setembro, no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, no Espírito Santo, no espaço Coworking. Então se você quiser bater um papo com a gente, conhecer a gente pessoalmente, levar alguém que ainda não é ouvinte de podcast, que não conhece o Na Trilha, não tem problema. Esperamos todos vocês lá, a partir das 19 horas, no espaço Coworking, no Shopping Praia da Costa, no dia 29 de setembro, numa sexta-feira. Chega lá para conhecer a gente, pra gente conversar, bater um papo. Não é nada muito formal, é só um bate-papo e leva algum amigo. Leva para conhecer a mídia, leva para conhecer os produtores. Cada encontro tem aparecido gente nova, tá sendo bem legal. A gente não vai ficar se estendendo muito aqui, porque de quem não é do Espírito Santo, né, cara? Não tem como comparecer. Mas se você estiver por aqui, por favor, compareça, né? Prestigie esse evento aí. E repetindo, sempre as últimas sextas-feiras de cada mês. Agora, no dia 21 de outubro de 2017, o dia em que se comemora o Dia Nacional do Podcast, nós teremos aqui o primeiro seminário de podcasts no Espírito Santo. Isso aí é um seminário que a gente vai receber a galera do podcast Chorume e o professor Mauri, do programa Rede Geek, onde nós faremos algumas palestras explicando como que é a evolução para a criação de um podcast. Por exemplo, se o cara chegou lá e não tem ideia do que é um podcast, ele já vai sair de lá com a ideia formatada e já com um programa em mente. Ele vai acontecer no dia 21 de outubro de 2017, no Parque Botânico Vale, em Vitória, Espírito Santo. Para você participar e garantir a sua inscrição, é só você clicar no link que a gente vai colocar nesse programa e fazer a sua inscrição. As vagas são limitadas, tá? E esse evento é gratuito, ok? Não perdão, não perdão. E o que a gente gostaria de pedir para vocês, ouvintes, é ir lá no iTunes, aquele aplicativo da Apple, favoritar o Na Trilha, na categoria podcast, você procura lá o Na Trilha, você vai encontrar a gente lá. Favorita, dá 5 estrelas e deixa um comentário pra gente. Se você não é usuário da Apple, também dá pra colocar no seu computador. Não tem problema, você pode ajudar na trilha de sendo usuário de Apple ou não. Isso aí. É só ir lá no iTunes e dar 5 estrelinhas pra gente e deixar um comentário. Isso ajuda a gente pra caramba. Você vai entrar na trilha da fama. Isso aí. E Rafael, quem foram as pessoas que fizeram compartilhamento público do Facebook no episódio de escalada esportiva, que foi o último episódio que a gente lançou? Pois é, no nosso último episódio, quem compartilhou foi Blanca Azucena Benitez, o 335º grupo Escoteiro do Ar Sentapua. Boa. A Carolina Faustini, conhece? Tô pegando. O Jefferson Guimarães, o grupo Escoteiro Araribóia 123 São Paulo, o Rodrigo Cornélio, o Hércules Passos, o Douglas Hit da Costa e o Rodrigo Bamonde. Boa, muito bom. Muito obrigado você que compartilha. E não custa nada lembrar, quando for compartilhar um episódio do Na Trilha, vai lá na privacidade e muda para público. Isso aí. Que é para a gente poder visualizar o seu compartilhamento e te agradecer aqui no próximo episódio. Falando ainda em compartilhamento e participação, tem aí o momento de guerra que os nossos ouvintes travam entre si, que é o pedido de salve no nosso Telegram. Nesse episódio, nós tivemos aí a participação, os caras que foram mais ligeiro ali e mandaram ver no comentário, mandaram ver na resposta. O Samed Spencer, que é de Mauá, São Paulo. O Felipe Gordeiro, de Brasília. Rapaz, o Felipe, ele tá aí quase em todas, né? E o Fernando Pedro, de Goiânia. Obrigado aí, galera. Continue participando, mandando aí as suas mensagens, seus comentários lá no grupo do Telegram. O que que nós vamos ler hoje aí como feedback, o Rafael? Foi um comentário que a gente recebeu lá no site da Aline Rec. Ela escreveu o seguinte: oi pessoal, conheci o podcast por indicação em um grupo do Telegram e achei muito bacana o tema do Espírito Santo e baixei na esperança de ouvir sobre o Pico da Bandeira. Frustradas as expectativas, confesso que fiquei surpresa a respeito das indicações que vocês fizeram no estado, as quais não conhecia e anotei todas, obviamente. E como a Secretaria de Turismo tem fomentado o turismo de aventura e ecoturismo no Espírito Santo, é uma surpresa que não deveria acontecer, porque o turismo tem que ser fomentado sim, e a conscientização da população para que o espaço, apesar de público, deve ser cuidado e preservado. É, isso aí é uma coisa que a gente bate mesmo, né, no sentido da conservação e a divulgação. O papel da trilha está sendo esse também, né, de, além de informar, trazer coisas que não são tão conhecidas para quem tem curiosidade. Ela escreveu, como consumidora desses espaços, me incomoda bastante os usuários que não valorizam a conservação ambiental, principalmente com o lixo da farofada, que entre aspas. Me canso de ver nas trilhas das cachoeiras latinhas de cerveja e caixinhas de suco. Quando não, restos de churrascos que, feitos sem o devido cuidado, podem se transformar em queimadas horrorosas de vários quilômetros quadrados. Aqui no Cerrado, nessa época, é uma preocupação constante. É, lembrando aí que ela é de Brasília, né, se eu não me engano. É aquilo, a pessoa se comporta na natureza diferente do que ela se comporta na casa dela, né? Ou quando não tem ninguém olhando, né? Exatamente, se ela não faz um churrasco dentro de casa, no chão, não joga sujeira no chão da casa dela, por que fazer isso na natureza, né? Ela continua, pratico esportes de aventura desde nova, 12 anos, e uma coisa que sempre aprendi é que álcool e drogas não combinam com a natureza. E perdi as contas de quantas vezes tivemos que parar um rapel na cachoeira para socorrer pessoas que usam essas substâncias sem responsabilidade, acabando com a diversão do dia pela irresponsabilidade de alguns. Às vezes o cara tá indo ali curtir uma atividade e tal, e de repente, por uma irresponsabilidade, não precisa nem acontecer nada, mas às vezes o cara tá se arriscando tanto, tá se colocando em situações tão complicadas, que você fica até desanimado de fazer alguma outra coisa. Eu sei que isso já aconteceu comigo. Bem, eu falo pra caramba, se eu pudesse falaria mais e mais, vou guardar para os episódios posteriores. Ah, sim. Quando forem pro Pico da Bandeira, me chamem. Todos que convidei me deixaram na mão. Ah, mas pode deixar que quando a gente for, a gente não vai deixar você na mão, Aline. Você falou que aí, que fala pra caramba, a gente quer ouvir mais. Manda mais comentário pra gente, participa mais aí. É muito importante ter esse tipo de comentário e saber como que as pessoas recebem cada programa que a gente manda. Então, Aline, valeu aí pelo seu comentário e continue participando conosco. E agora, Rafael? Agora é aquele momento que às vezes sai, às vezes não sai, que é o prêmio joinha. Uma coisa é certa, só vai para quem merece. Só vai para quem merece, exatamente. O que é o prêmio joinha, Rafael? É um prêmio que a gente dá em formato de joinha. Não sei, um prêmio simbólico. Um prêmio simbólico. Uma honra. Uma honra. Exato. Para aquele ouvinte que fez a diferença. Aquele ouvinte que, por algum motivo, alguma atitude dele, chamou a nossa atenção. Exatamente. E o prêmio joinha desse episódio vai para o Paulo Guerreiro, lá de Portugal, ora pois. Exatamente, rapaz, o Paulo, cara, ele chegou recentemente no grupo falando, pô, sou daqui de Portugal e tô aqui conhecendo e muito bacana, tô ouvindo aqui e, cara, menos de 2 semanas depois ele já tinha escutado todos os episódios. Foi o que ele disse, né? E ele é português ou ele está em Portugal? Rapaz, eu acredito que ele seja português, tá? Ô Paulo, manda pra gente aí, viu? Qual é a sua história também, tá? A gente quer saber. E, poxa, o Paulo, cara, ele ficou lá interagindo com a galera, rapidamente ouviu todos os programas na trilha. Teve um dia que eu avisei que nós iríamos fazer uma gravação do Na Trilha e ele ficou esperando até a hora da gravação para fazer a pergunta lá, né, para descobrir qual que seria o tema e qual seria a pergunta que ele poderia fazer. Ele queria, de fato, participar conosco, mas aí, cara, foi um daqueles dias que a gravação não aconteceu, deu errado e não teve gravação. Então, são quase 4 horas de diferença de horário, né? Nós ficamos até umas 9, 9:30, isso aí já dava quase 1 hora da manhã para ele. Então ele ficou lá esperando firme, ficou ó, ficou guerreiro esperando, né? Ficou guerreiro esperando a gente lá e não aconteceu. Então, Paulo, cara, a gente reconhece o seu esforço, reconhece aí a sua participação. O prêmio joinha desse episódio vai pra você. Parabéns, continue participando conosco, hein? E agora, Rafael, nós vamos falar de deficiência visual na trilha, né? São um grupo de mountain bikes. Mas eu quero deixar aqui uma explicação que lá mais ou menos na metade do episódio, o áudio de uma das convidadas, que é da Adriana, ele fica diferente, né? Ele fica com uma falhazinha porque ele deu algum problema no microfone dela, cara, e tava captando um som muito estranho. Então, cara, o Danilo Battistini, que é lá do programa Contador de Histórias, ele se ofereceu para me ajudar, né? Passou uns plugins lá para remover o ruído. E, cara, tava muito difícil, mas deu uma quedazinha na qualidade do som da Adriana, porém, mesmo assim, ficou melhor do que seria o áudio original. Para vocês terem uma ideia, nos extras desse programa, eu vou colocar como seria o áudio original, o ruído que tava tendo, para vocês terem ideia de como é que tava difícil. E o Danilo Battistini aí, gentilmente, deu uma força pra gente. Obrigado aí, Danilo, cara. Vamos aí para mais um episódio falando de deficiência visual na trilha. Falou, galera. Tchau, tchau. Há quase um ano atrás, em uma das pesquisas que a Lúcia estava fazendo, a Lúcia, ela é parte do nosso programa também, mas hoje ela não está presente aqui. Ela fazendo algumas pesquisas a respeito do Na Trilha, e aí ela encontrou, né, uma página lá, uma fanpage, um site, não lembro o que é direito, chamada DV Na Trilha. E aí ela achou interessante, falou, não, olha só esse aqui. Ela achou, me mandou esse link, né, e falava de deficientes visuais que pedalam, cara. Então eu achei muito interessante. De lá pra cá nós iniciamos uma conversa, né, com os organizadores, e finalmente hoje a gente conseguiu aí esse tempo para fazer essa gravação e trazer esse mundo que muitos dos nossos ouvintes pedem pra gente abordar esse assunto, né, a questão da acessibilidade, e mostrar que é possível qualquer um ser um voluntário, enfim. Eu não conheço nada desse cenário, desse ambiente. E eu tô muito feliz, muito esperançoso de que a gente saia desse programa hoje com muita informação e disposição para fazer muito mais por quem precisa. Eu queria perguntar já para você, Adriana, o que é o projeto DV na Trilha? Projeto DV na Trilha, Deficiente Visual na Trilha, é um projeto de ciclismo inclusivo que começou em 2004 através de uma ação social pontual que um grupo de ciclistas de Brasília fazia todo ano. Nesse ano de 2004, especificamente, resolveram fazer uma coisa diferente, e essa coisa diferente foi pedalar com cegos. Basicamente, grosseiramente, é isso, que é o projeto Deficiente Visual na Trilha. Era um grupo de ciclistas de Brasília, Mountain Bike Brasília, eram várias pessoas, não era um grupo pequeno, junto com um outro grupo de Brasília também, fez essa ação pontual numa escola aqui de Brasília, que é o Centro de Ensino para Deficiência Visual, CEDV, que é a referência de Brasília e região para as pessoas que têm deficiência visual. E através de um contato lá com a pessoa da escola, o pessoal, né, combinou um passeio, né, em dezembro, como eu falei, uma ação social, né, de final de ano. Só que isso ao longo dos anos já modificou, muitos deles não estão mais no grupo, outros tantos já entraram. Mas era um grupo bem pequeno de pessoas bastante corajosas e visionárias e persistentes e solidárias. A paixão solidária que acaba movendo principalmente as pessoas. Isso, né? Exatamente. Você falou aí, é um projeto, etc., mas isso aí é uma ONG, é uma organização privada, é somente um grupo de voluntários, existe... Como é que é a organização de vocês? Como que é a estrutura do DV na Trilha? Hoje nós somos uma associação, temos CNPJ, mas quando começou, não. Era um grupo de voluntários mesmo, como eu falei, né? Cheio de boa vontade, de boas intenções, né? E ao longo desses quase 14 anos, o projeto cresceu muito e foi mudando um pouco a forma de funcionar, algumas exigências começaram a aparecer. Para o concurso teria que ter CNPJ, então essas demandas começaram a aparecer, então nós fomos forçados, entre aspas, a ter um CNPJ para poder concorrer a esses prêmios e tal. Então hoje nós somos uma associação, temos um CNPJ, inclusive instituído, temos uma ata, temos a nossa... As normas, né, de funcionamento, estatuto, manual de conduta de deficiente visual e de condutor. Então, tá uma coisa mais instituída mesmo. Nós não recebemos nenhum tipo de ajuda de governo, de nenhuma outra instituição. A gente vive basicamente de doação. Somos todos voluntários. Nenhum de nós recebe nenhum tipo de estímulo financeiro. Eu gosto de enfatizar muito isso porque, para ter uma autonomia, para a gente ser mais independente, a gente optou por caminharmos sem nenhuma ligação filosófico-partidária ou filosófico-religiosa. E assim a gente, né, nessa vibe aí da solidariedade e do voluntariado, estamos chegando aí aos 14 anos. E você, Tatiana, como é que é a sua participação no projeto? Como a Tena falou, nós somos uma associação. E aí, como o projeto foi crescendo, a gente foi montando coordenadorias. Então, um pedal aconteceu no sábado, precisa deixar muitas coisas organizadas. Então, tem o pessoal que fica por conta do lanche, tem o pessoal que fica por conta das trilhas, e eu fico por parte das vendas, porque, como a Adriana falou, a gente não tem ajuda financeira. Então, a gente se mantém por doações e por venda das camisetas do projeto, viseira, e aí eu fico por conta dessa parte. E acaba que no dia do projeto, todo mundo faz um pouquinho, né? Então, você se encontra um sábado sim, um sábado não, no Jardim Botânico Brasília, é isso? Isso. E é de manhã, dia todo, como que é? Vai de 9h30 até aproximadamente 1h da tarde. Existe uma data fixa para esses encontros acontecerem? Funciona assim. No início do ano, a gente faz uma agenda, sempre no primeiro sábado, depois do carnaval, começa o projeto. Então, assim, nós já temos as datas do ano todo, quando vai acontecer. E termina no segundo sábado de dezembro. Porque como é um projeto feito por voluntários, o mês de dezembro começa as festas de fim de ano. Então acaba que o número de voluntários e a vida pessoal dos bebês, né, ficam bem conturbadas, né, tipo, como de todo mundo. Então a gente dá esse período de férias e aí a gente volta sempre depois do carnaval, que é quando o ano começa de verdade. E para a pessoa que quer participar, é só ela chegar lá no sábado e pronto? Ou tem que ter uma triagem, uma pré-inscrição, uma entrevista? Como que funciona? O deficiente visual é o seguinte, nós temos um número X de bicicleta. Atualmente nós estamos com 23 bicicletas tandems, que são aquelas bicicletas duplas. Temos uma lista de espera, que é, vamos dizer, no caso, você chegou hoje trazendo um deficiente visual para conhecer o projeto. Mas se tiver bicicleta sobrando, ele vai participar efetivamente do projeto, montar na bicicleta, pedalar, né? A gente sempre pede para as pessoas que quando ela for levar um deficiente visual, ela entre em contato com a Simone, né? Simone Consenza, que é uma das nossas coordenadoras gerais, que aí ela vai ver essa disponibilidade para esse deficiente visual, porque nós temos hoje na lista de espera cerca de 30 pessoas. Nem sempre ele que chegou agora ele já vai ser contemplado. São quantas bicicletas que vocês têm hoje? Funcionando 23. Pessoas que já estão utilizando, mais os 30 de espera? Isso. E para diminuir essa lista de espera, o que, que precisa? Mais bicicletas e mais voluntários? E outras coisinhas a mais. Hoje em dia a gente já não está com esse foco de aumentar o número de bicicletas, porque nós não temos onde guardar essa quantidade de bicicletas. Nós hoje temos uma parceria com o Jardim Botânico de Brasília, um espaço lá onde eles guardam nossas bicicletas, com todos os níveis de segurança exigida. E esse espaço já não cabe mais bicicleta, porque a manutenção também é muito cara. Com relação aí à associação em si, você sabe ou já existe algumas, não sei se seria o termo correto, né, filiais ou outras entidades que têm esse mesmo viés que o Dever na Trilha? Então, Renan, você tocou num ponto bem importante e bem bacana da gente abordar. Nós somos o projeto pioneiro no Brasil. O Dever na Trilha é o primeiro projeto de ciclismo inclusivo no Brasil. A partir da nossa história, vários outros grupos já estão aí criando, né, ou andando com as próprias pernas. No Rio Grande do Sul tem, Florianópolis tem, Santa Catarina, né? No Rio tem, interior de Minas tem, Goiânia tem. Não são propriamente filiais, mas todos eles, ou a grande maioria, entrou em contato com a gente pedindo ajuda, né, pra gente compartilhar a nossa expertise e tal. Então, legal. São grandes parceiros. A gente, infelizmente, não pôde conhecer ao vivo ainda nenhum deles, por questões mesmo logísticas, né? É longe, é caro, e como nós já falamos, todos nós somos voluntários, né? Questão de agenda, né? Verba e tal. Mas eles já existem. Se eu não me engano, 3 deles estão bem solidificados, têm uma regularidade, né? Conseguem ter um funcionamento bacana. Não sei da realidade, assim, do perfil, se são associações, se são ONGs, não sei te dizer. Até onde o que eu sei é que são grupos de voluntários também, com ações pontuais também, mas a dinâmica em si eu não sei como é que acontece. Não vou falar que são filiais, como, né? Só para reiterar. Uhum. São parceiros aí, são modelos replicados, bacanas, né? E espero que algum dia a gente possa se conhecer e ajudar um ao outro, né? Porque, na verdade, é uma grande troca. E quanto mais gente fizer isso, melhor ainda, né? A gente não tem nenhuma intenção de centralizar de forma nenhuma. Isso está longe do nosso ideal, do que a gente acredita, do que a gente entende. A gente quer mais espalhar essas sementes mesmo. A gente costuma dar muita palestra. E nas palestras, a gente sempre usa esse termo, sementinhas, né? Que bom que a gente conseguiu lançar mais sementinhas, porque a demanda é grande, a necessidade é grande. Então, verdade. Se um grupo de pessoas, né, se juntar, tiver essa coragem, tiver essa persistência, vai beneficiar muita gente. E beneficia não só o deficiente visual, viu, Renan e Rafael? O benefício é para todo mundo. O bacana dessa história toda é que é uma via de mão dupla. Então, o crescimento, ele é para todos. Isso é muito, muito, muito gratificante. Percebo, assim, quando a gente... tem algum assunto, alguma paixão que a gente vai falar para as pessoas, que a gente expressa, né, alguma demanda e a gente vê, como você disse aí, vou usar o seu exemplo, a semente, né, frutificando, a semente florescendo. E aí algumas pessoas falam, poxa, Renan, você tem que dividir esse conhecimento com a gente. Eu falei, cara, eu não divido nada, eu só multiplico. É por aí. Tá funcionando comigo, que bom que tá funcionando e tem que funcionar com outras pessoas também. Nessa intenção que o Na Trilha surgiu, né? O Na Trilha Podcast, né? Nós aqui. Uhum. De levar esse tipo de conhecimento, levar esse tipo de ação que vocês fazem pra quem dificilmente conheceria pela TV, né? No sentido de que isso precisa ser divulgado, isso precisa ser incentivado. Que bom que vocês puderam finalmente conseguir esse tempinho para nos atender. Uma honra. Pois é, espero que esse programa possa servir de incentivo aí para muitas pessoas. Ai, tomara. Está iniciando ali a atividade, é uma deficiência ali emocional, no sentido de não ter a confiança de fazer aquilo, ou uma dificuldade física mesmo, que o cara se ancora ali, como eu tenho um dos sentidos privados aí, eu não vou conseguir. As duas situações, tem a segurança emocional e tem a segurança física. Como qualquer pessoa, mesmo vidente, tem perfil, né? Tem pessoas que são atiradas mesmo tendo deficiência visual, tem pessoas que são mais retraídas, né? Mas o que a gente percebe muito instantaneamente, uma pessoa mais tímida, que ao entrar no projeto muda muito o seu comportamento. Não é porque ele tem uma deficiência visual que ele não tem as suas próprias características como pessoa, né? Mas acontecem as duas situações. Ele não vai por medo, por desconhecimento, ou por uma incapacidade ou uma falta de condição física. Já aconteceu várias vezes e ainda acontece, de ao entrar no projeto, o deficiente visual emagrece, melhora uma série de questões, principalmente em relação à autoestima, é a grande sacada deles, assim, quando eles relatam, né, quando eles dão feedback pra gente, assim, como era minha vida antes do pedal e depois do pedal. Então, são, assim, histórias muito bacanas de ouvir e presenciar. São lições de superação muito bacanas, assim. A questão de insegurança emocional, incrivelmente, ela é menor do que essa de insegurança física. É uma coisa que passa isso pra gente até, e que serve de aprendizado pra nós, videntes. O grau de confiança deles, a confiabilidade deles com o condutor, ela é quase que instantânea, né? Então, se ele... Acontece a primeira vez, ele acabou de chegar, ele fica um pouco mais retraído, porque ele não conhece aquela pessoa. Mas o segundo dia dele já, no segundo evento, ele vai com outro condutor diferente e isso já não existe mais. Essa confiança, essa desconfiança, na verdade, já não existe mais. Ele passa a confiar porque ele já tem a noção de que ele é capaz de pedalar. A pessoa, ela tem uma deficiência visual, mas existem níveis e graus, né, de deficiência. Mas existe um nivelamento para o cara fazer parte do projeto? Tem que ser baixa visão. De baixa visão a cego total. O baixa visão, ele tem, pode ser classificado em baixa visão moderada e baixa visão severa e o cego, né? Mas pra gente lá, ele vindo com o laudo do oftalmologista, que ele é deficiente visual, ok, pra gente já tá valendo. Inclusive, a gente tem no projeto não só deficientes visuais, como também auditivos. Temos dois participantes que têm deficiência visual e deficiência auditiva. Ah, legal. Muito legal, é um outro aprendizado. Mas eles estão no projeto porque eles são baixa visão. Se eles fossem só deficientes auditivos, eles não poderiam participar. Então a exigência é essa, que tenha uma deficiência visual que, enfim, te impeça aí ou te limite de modo significativo aí na vida. Essas pessoas com baixo nível também devem ter alguma procura, mas aí infelizmente não se encaixa no projeto... Tchau, né? Não é tão radical assim, e também tem uma questão pessoal. Tem pessoas que já foram lá conhecer o projeto que não se identificam com bicicleta, por exemplo. Né? A gente tem alguns exemplos que pedalaram lá, não, bicicleta não é muito a minha praia, não curti, vai fazer outra coisa, entende? E se eu não tenho nenhum tipo de deficiência, mas sou ciclista, posso ir lá pedalar com a galera também com a minha bicicleta? Pode, exatamente. Agora eu quero fazer uma pergunta de ciclista. Quantos km são cada sábado? Varia entre 10. Que é a nossa trilha menor, e 18, que é a nossa trilha maior. Depende muito do dia, né? Mas é sempre entre 10 e 18. Eu já estive olhando umas fotos aqui no site, tem até uns morrinhos para subir também, né? Mas também pedalamos em alguns eventos que acontecem na cidade, e algumas competições, que a gente aumenta um pouquinho dessa quilometragem. Aqui em Brasília tem competição que sai daqui de Brasília, vai parar em Pirinópolis, uma cidade no estado de Goiás. Dá 100 km de distância. O Brasil Ride, você que é ciclista. Já tivemos bebê nosso, um bebê na trilha, participando do Brasil Ride. 600 km de pedal. Deve ter muitas histórias de superações, né, nesse histórico de vocês aí. Muitas, né? muitas. A gente já teve também de sair de Brasília e para o Rio mais 20, sair do Rio de Janeiro, sair daqui e ir pedalando até o Rio de Janeiro, 1.600 quilômetros. Bicicletada, pedal 24 horas, a Estrada Real já fizeram, enfim. Como é uma bicicleta dupla, mesmo que a pessoa não esteja lá no alto da sua performance, se ela não aguentar pedalar todo o trajeto, não tem problema, porque o condutor faz isso aí, correto? Rapaz, não. É complicado isso aí, hein? Vou dar um passeio de bike. Vai lá, condutor, manda ver. Acho que não é assim, não, hein? Não, são os dois aí. Sempre respeitando o limite de cada um. Faz parte da nossa filosofia que a gente pedala por prazer e não por competição. É, de todos os nossos voluntários, os nossos bebês, eles já sabem que, apesar de ser uma competição, vamos com o intuito de nos divertir. Se durante a competição o bebê não se sentiu bem, o condutor para. Ou vice-versa, se o condutor não se sentiu bem, o bebê tá todo mundo feliz e contente, vamos lá. São perfis também, né, gente? Tem DV que tem o perfil de atleta mesmo, que compete mesmo, é forte, manda ver. E tem DV que não, que é numas mesmo de curtir, passear e tal. Então é muito importante a comunicação entre ambos, eles têm que... Essa dupla que vai competir tem que estar muito bem sintonizada, tem que conversar muito bem sobre os objetivos da dupla e tal, para que eles alcancem o objetivo sem atrito, da melhor forma possível. Então, a gente também vai sentindo o perfil da galera. Tem deficiente visual que é bom pedalar com condutores mais fortes, porque ambos são muito fortes. Pegar um condutor muito fraco, quebra o deficiente visual. Se pega um condutor muito forte, o DV fraco, aí quebra o condutor. Então é legal essa harmonia aí de níveis, né? Pra tá a galera no mesmo nível. Então, pelo que você tá me falando, todo sábado tende que o DV esteja sempre com o mesmo condutor, certo? Não é regra. Não é regra, não. Mas se acontecer, beleza. Tem alguns casos de condutores que moram próximos aos deficientes visuais E eles, por questões pessoais, né, e práticas, logísticas, eles pedalam muito junto. Vêm pedalando de onde moram, voltam pedalando. Aí é uma galera que pedala 60 km, 80 km. Aí já é isso que eu tô te falando, esse perfil mais forte. A gente tem o Genival, por exemplo, que não é raro dele vir pedalando pro projeto. Ele mora bem longe, ele vem pro projeto, faz a trilha, volta pedalando com o condutor dele. Porque eles, é isso que, é o exemplo que eu acabei de falar aqui. Eles se deram tão bem que fazem muita coisa junto. É, essas bicicletas, elas são fixas, né? Mas existe diferenciação de uma bicicleta para outra? Porque pro cara que vai começar a atividade mais assim, mais séria, né? Existe o bike fit, né? Que é o estudo do corpo dele para desenvolver uma bicicleta mais adequada pro, pra estatura dele, pro peso dele, mais ergonomicamente apropriada. Essas bicicletas do projeto, elas têm esse tipo de perfil ou não? São bicicletas únicas e todas do mesmo jeito? Seria um sonho lindo esse, né? Tipo, imagina, cada DV com uma bicicleta, o seu perfil e tal, isso é um céu, né? Mas não. Então acho que já isso aí já me responde. A gente tem bicicletas com quadros de tamanhos diferentes. Então, os mais altos, a gente tem umas bicicletas com quadros maiores, bicicletas com quadros menores. Esse é o máximo de personalização que nós conseguimos. Os quadros são os mesmos. Essa questão de peso, praticamente todas iguais. O que a gente muda mesmo é o tamanho. Então, uma pessoa mais alta usa um quadro 19, o mais baixo usa um quadro 16, 17, entendeu? A gente tem essa variação de tamanho do quadro. E tem o ajuste do selim também, né? Isso, é esse máximo aí. O selim, o quadro... E olhe lá, né? Muita fé, a coisa vai rolar legal. Na minha visão de ciclista, me corrija se eu estiver errado, mas, por exemplo, se eu vou ali na praia e alugo aquelas bicicletas e vou pedalar no calçadão, se bobear eu faço 10 km ali brincando. E não é uma bicicleta preparada pra mim. Uhum. Isso. Então, da mesma forma que o cara vai lá no sábado, pedala 10 a 18 km, mesmo que a bicicleta não seja toda ajustada para ele, não é algo que vai prejudicar a saúde dele. Ele consegue aproveitar o pedal numa boa, sem dores, sem complicações. Sim, sim. Porque não é uma atividade diária, né? Nem exagerada. É, nós temos algumas situações que aí já são um pouco mais diferenciadas. O Adalto, que é um dos nossos DVs, que tem perfil de atleta. Quando ele foi pro Brasil Ride, ele e o seu condutor específico prepararam a bicicleta de acordo com eles, afinal são 600 km, 7 dias de prova. E aí eles já deixaram a bicicleta mais ergonômica para eles. Mas aí é causas pontuais. No nosso dia a dia, infelizmente, a gente ainda não conseguiu esse grau de personalização. Mas vai conseguir. Não é o nosso objetivo, digamos assim, mas, nossa, se vier, maravilha, né? Vamos aceitar de coração, porque temos os DVs com perfil mais atlético, mas não é a maioria, não são a maioria, a gente preza pela maioria, né? Então, assim, as bicicletas, elas realmente são todas, eu vou usar o termo igual, porque são de fato, mas tem uma galera, tem umas bicicletas que não estão no projeto lá, são nossas, mas não estão lá no Jardim Botânico, elas estão emprestadas. Essas que estão emprestadas, a pessoa faz o termo de compromisso, né, de empréstimo e tal, ela cuida da bicicleta. Então, até onde eu sei, tem duas delas que estão mais personalizadas, assim, dentro do que a bicicleta pode dar pro atleta, né, pro ciclista, enfim. Esse exemplo que a Tati deu é um exemplo muito pontual do Adalto, né, e também esse mesmo atleta Adalto tentou pegar o índice paralímpico. Ele também estava numa bicicleta mais adaptada, enfim. Mas são situações muito, muito pontuais que não tem ligação com o projeto diretamente, sabe? E conseguiu pegar o índice? Ele, infelizmente, não, porque o condutor quebrou. Nossa. Ah, a bicicleta do condutor quebrou? Não, não, o condutor mesmo machucou e não conseguiram. Entendi. É o tipo de peça que não dá para substituir, né? Não dá. Não mesmo. O pedal lá na trilha furar um pneu, furar uma câmara de ar, por exemplo. eles fazem parte da troca também? Isso fica pro guia? Como que é? É, você diz, você tá fazendo uma pergunta que acontece geral com a gente, se furar pneu em trilha e tal, é o que rola. Infelizmente, eles não dão conta de trocar. Eles ajudam, se seguram a bicicleta, você pede para segurar uma peça, eles seguram. Tem aquela ajuda um pouco mais indireta, né? Mas trocar efetivamente o pneu... Sim. Até onde eu sei, não. Mas tá ali, tá junto, parceiro, espera trocar. Tá incentivando, né? Isso, é. É como a Tati falou. Canta uma música baixinho. Aliás, a música nem pode mais, que fomos proibidos por ser numa reserva, né? O encontro. Umas pessoas ouviam música, mas aí houve lá uma queixa do pessoal da administração e a gente realmente tem um pedal mais silencioso. Tirando a gaiatice, as piadas, as brincadeiras, o resto, a música realmente não pode... Não faz mais parte dos pedais. Gaiatice? O que é isso? As piadas. É piada, falam besteira pra caramba. É um clima super descontraído, assim. Falam muita besteira. Eles têm muito caso. Eles contam muitas histórias. Muitas histórias. É, eles fazem muita brincadeira com a deficiência deles mesmo. Então, assim, eles levam tudo muito na brincadeira. E com isso, é essa gaiatice, né? Que a Adriana tá falando. É uma brincadeira em cima de outra brincadeira. Homens com os homens, vocês brincam demais, sacaneiam demais entre eles, né? Entre vocês. Uhum. E dentro do projeto é a mesma coisa. É um sacaneando a cara do outro, independente se ele tá te vendo ou não tá te vendo. O bacana disso é porque, para quem tá de fora, que tá chegando lá no projeto, que é evidente, principalmente, como o Renan ficou aí com... Ah, falo cego, não falo cego. Os caras já chegam... Já vai dando uma pesada, assim, pra desmistificar, entendeu? Então dá uma quebrada geral nesse gelo. Chega na voadora, já. Quebra o gelo, como é que eu tenho que falar e tal. Porque é natural que a pessoa que não conhece, não tem o convívio, fique com cuidados. É óbvio, né? A gente não sabe como é que, né? O que eu vou falar aqui agora. E muitas vezes a gente tentando ser cuidadoso, a gente acaba sendo mais preconceituoso ainda, né? Porque a gente acaba segregando a pessoa por uma coisa que, né, vamos colocar, eu falo isso porque já aconteceu situações comigo aqui, né, em que vem um casal de cegos e eles pararem na minha frente, pedir uma informação e eu dar a informação de maneira como se estivesse dando pra uma pessoa que não tivesse deficiência nenhuma. E a minha filha, rapaz, são cegos. Eu falei, tá, e daí? Eu tô dando uma informação, né? Então, se eu fosse parar e querer transformar num mundo diferente pra dar uma informação pra eles... De repente eu tô mais atrapalhando que ajudando. E nesse caso em específico, nessa gravação de hoje, realmente, eu tenho, não sei se é o cuidado, não sei se é a ignorância, eu acredito que seja mais ignorância mesmo, de como tratar isso. E é legal você trazer essa nova, pelo menos pra mim é novo, né? Essa cena, né, que os próprios cegos, eles caem na brincadeira. E quando você diz brincadeira, não é descompromisso com o que tá acontecendo, não. É descontração. Isso. É quebrar deles mesmo levarem isso na descontração e aceitarem como qualquer outro, né? Muito bom mesmo. Sim, sim. O importante, Ana, dessa sua observação é que no nosso caso, lá dentro, onde nós nos conhecemos, onde o clima permite isso e tal, toda essa sacanagem rola e brincadeira. Sacanagem no sentido de brincadeira, sim, tá? Sim, a descontração. É, descontração, desculpa. É claro que fora dali, eu não vou chegar pra uma pessoa deficiente e dizer, ei, é isso, entendeu? Depende do lugar que você tá e tal. O que a gente tem aprendido? Eu digo muito por mim e do feedback que a gente ouve tanto de dever quanto de evidente que vai no projeto. Quanto mais natural você é, melhor. Quanto mais você olhar para essa pessoa como outra pessoa e perguntar a ela, se dirigir a ela com mais naturalidade, a relação rola legal. Começar a ficar muito cheia de dedo, qualquer relação, né? Fica muito assim e tal. Tá mais excluindo que incluindo, né? Exatamente. Você sendo respeitoso, educado, tal, como qualquer um de nós gosta de ser tratado, né? E o acréscimo aí, o a mais, é que o deficiente, ele tem uma deficiência visual. O resto tá tudo... Muito bem, obrigado, inclusive, entendeu? Assim. Você falou aí que o projeto começa. É, começa depois do carnaval e termina em dezembro. É, não é logo depois do carnaval. Tem a quarta-feira de cinzas, tem aquele próximo final de semana, é no outro final de semana ainda. É uma semana depois da terça-feira de carnaval, na verdade. Dentro dessa fala que você fez aí de tudo é dentro de um local e tal, é a intimidade que vai sendo gerada. Obviamente, no início do projeto ali, as pessoas. pode chegar algum novato e tal, e essa descontração, essa sacanagem aí, ela vai se construindo ao longo do tempo. Sim. Eu tô aqui tentando imaginar como é que deve ser lá pelo mês de novembro, de outubro, né? Como é que deve estar o entrosamento dessa galera aí? Como que deve ser um dia de atividade, hein? Não precisa chegar em novembro. No primeiro dia de encontro já é uma sacanagem. Eu já ri de agora. Entendeu? Ah, é? Porque as pessoas têm essa, né? Onda do tempo, vai quebrando gelo, isso não rola. Simplesmente não rola porque costumam dizer que é a família de ver na trilha. Muitos deles estão lá há anos já. A maioria dos DVs já está há bastante tempo. Cara, já tem aquele clima de espontaneidade, descontração. Todo mundo doido para voltar pro projeto, porque ficam praticamente 3 meses, né? 3 ou 2 meses sem nenhum pedal, sem encontro. Então, quando encontra, já é uma loucura total. Então, não tem essa aí de esperar até o final do ano, não, entendeu? Você consegue dizer alguma história recente, alguma curiosidade, algum fato engraçado que aconteceu aí recentemente? Recentemente, eu tenho um, né? Eu tô no projeto desde 2011 e conheço já todos os deficientes visuais. E mesmo assim, a gente se surpreende com algumas atitudes. Então, nós fomos fazer uma entrevista para uma rádio aqui da cidade e eu fui buscar o Jones, fui buscar ele na rodoviária central daqui da gente. Ele entrou dentro do carro e eu saí com destino. E durante o percurso, ele vira para mim e fala assim: ah, eu não sabia que a rádio ficava em tal lugar. Eu falei: uai, Jones, como assim? Você voltou a enxergar? Aí ele: não é que eu voltei a enxergar, eu tenho o Google Maps na cabeça. Eu: ai, desculpa aí, vou desligar o meu Waze e vou usar só o Jones agora, entendeu? Começamos uma gargalhada e o mais incrível é que ele me disse direitinho aonde eu tinha que chegar. As ruas? Nas ruas. Eu, que já estou no projeto há muito tempo, fiquei pasma. E aí, de agora pra frente, né, dessa situação pra frente, eu já chamo ele de Google Maps. Falei: aí, Jones, Google Maps. Não, agora eu tenho que patentear, cara. É Johnny Map. Entendeu? Porque ele foi falando, ele: não, é porque a gente vai decorando a quantidade de quebra-molas que a gente passa, as curvas que a gente faz, isso que aquilo. Eu fechei os olhos e tentei seguir numa linha reta e eu não consegui. Então, eu fiquei agora. E agora, pra mim, ele é o Google Maps. Mas a Tati tocou num ponto importante aí, né? Porque a gente enxerga. Então a gente tem uma percepção do mundo. A galera que não enxerga tem outra percepção do mundo. Essa percepção é muito auditiva e também essa memória espacial deles é enorme. Tanto é que em caso de cego, você não muda os móveis de lugar porque a pessoa se localiza já daquela forma. Se mudar qualquer coisinha, tem que avisar, porque ele está no mapa da cabeça dele daquela forma. Então é por causa dessas diferença, a gente se surpreende, assim, mas é porque o cara, como ele enxerga, né? Mas, assim, história engraçada tem muitas, assim, muito caos. O Adalto é um cara que tem muito caos pra contar. O Adalto, por exemplo, ele tem uma doença que chama retinose pigmentar, que perde a visão progressivamente. Ele, de 2 anos pra cá, já perdeu bastante, ele tá já... aumentou o nível de dependência dele, ele não usava bengala, já usa bengala, enfim... E o Adalto corre, ele é, como a gente falou, um cara muito forte, ele pedala e corre muito e tal. E ele treina perto da casa dele, ele sabe as trilhas de cabeça. Ele tem uma hora do dia que é melhor para ele correr, que é um pouco mais escuro, assim, no entardecer. E ele corre sozinho, faz trilhas, X quilômetros por dia. Era a pergunta que eu já ia fazer, ele corre sozinho mesmo? Como eu tô falando, ele atende corre aquele caminho. E uma das histórias engraçadas é que numa dessas corridas que ele tava fazendo, tem um tempinho isso, ele caiu num lugar de sempre, estranhou por que que ele caiu, se ele conhecia e tal. Ele contou que quando ele viu, caiu dentro quando de um... ele viu? Eles usam muito isso. Eles usam muito. Sabe? Eu vi esse negócio. Ah, você viu o quê, Adalto? Cara, tinha uma vaca no meio do caminho, eu não vi a vaca. Aí falou: ah, você não viu a vaca? Eu não vi a vaca. A vaca morta, vamos deixar isso bem claro. A vaca estava morta. Aí ele tropeçou e caiu na carniça da vaca. Ele caiu na vaca. Aí, por conta disso, ele se desorientou um pouco. Ele caiu na vaca, ele falou: pô, essa vaca tá aqui, ontem ela não tava, tal. Aí dá aquela, né? A vaca atrapalhou ele literalmente, né? Ele caiu na carniça da vaca, ficou lá fedendo carniça, demorou mais pra chegar e tal, enfim. Uma das histórias, entre várias, assim, de esbarrar no meio da rua e vai pegar na mulher e pega no peito dela, enfim. Nossa! Ele tropeçou na rua, foi atravessar e se desequilibrou, e quando ele foi botar a mão pra se defender, ele pá, botou a mão bem aonde não devia, né? Aí foi aquele: ai, sei o que, que horror. E aí, não, desculpa, eu não enxergo. Eu não enxergo o que, seu tarado, não sei o que. É, não enxerga, mas na mão dele ali tinha um Johnny Maps, né, que sabia exatamente o que pegar, né? É, eles usam muito esse termo, eu não vi, eu vi. Apesar de eles não terem a visão. Você achou engraçado, mas eles usam bastante. Que a gente fala isso, olha só, você viu? E eles respondem, eu vi, porque vê mesmo. Percebe? A acuidade auditiva... A percepção dele é outra. É outra. Né? E muitos deles, Renan, perderam a visão adulto já. Então tem uma memória. Você fala as coisas e ah, eu sei, eu lembro e tal. Agora tem quem é cego total, que já nasceu cego, é outra percepção da realidade também. Então é outro aprendizado. Então é o tempo todo ali a gente tendo... Ah, qual é essa deficiência? Esse cuidado é bacana de ter. Como é que é? Qual é a sua história? Pra gente se situar até como lidar com essa realidade, né? Cada um ali tem uma história, né? O projeto de vocês hoje está necessitando de mais voluntários? Está numa quantidade boa? A pessoa que tiver interesse, que mora aí perto, né, de preferência, como ela faz para se tornar o voluntário do projeto? Rotativo. Isso, a gente tem vezes que a gente está com um voluntário sobrando, todas as bicicletas têm os seus condutores, e aí eles acabam pedalando com as suas bicicletas particulares, né, para participar também, deixar de participar. E tem vezes também que a gente está, como acontece, de faltar condutor. E aí pedala, faz uma trilha mais curta, como eu te falei, a gente varia muito essa questão de percurso, e aí faz uma trilha mais curta para poder o condutor voltar e pegar um deficiente que está sem condutor. Precisar, a gente sempre precisa, porque não é só o pedal em si. Então, assim, antes do pedal, é buscar as bicicletas, calibrar os pneus, fazendo, vocês que são ciclistas, que é ciclista, que vai estar puxando o pedal, vai fazer a cozinha do pedal, o balizamento. Então, a gente sempre está precisando, não é só o conduzir a bicicleta. Então, é ajudar a servir no lanche, voltar a guardar as bicicletas todas no lugar. Então, assim, a gente sempre precisa de ajuda. E para ser um voluntário, é estar no Jardim Botânico a partir das 9 da manhã, num sábado de encontro. E pode ter certeza que vai ser muito bem-vindo. E mais informações, dvnatrilha.com.br, tem tudo lá, já tô com ele aberto aqui. Ó. Ou dvnatrilha oficial no Instagram e no Facebook, Projeto dvnatrilha. Dá pro camarada ele pedalar sozinho ou precisa de rodinha? Não precisa de rodinha porque, como é uma bicicleta dupla... A dupla mesmo encontra a sua própria estabilidade, né? Então dá para pedalar tranquilo. Um complemento em relação que o Rafael perguntou do voluntário, o essencial, Rafael, é que a pessoa que vá tenha boa vontade, que ela nos ajude no que for preciso, né? Não necessariamente ele vai chegar sendo condutor, né? Ele vai ajudar ali a fazer o evento acontecer. Isso, enquanto a trilha acontece, tem muita gente que fica lá esperando o retorno, né? Organizando as coisas, antes, durante e depois. É, isso tudo que a Tati falou, de pegar a bicicleta, calibrar pneu, nananã, é o pessoal do operacional que faz, né? Uma das nossas coordenadorias é essa, o dever é operacional, é responsável pelas tandas especificamente, né? Então essa galera chega mais cedo lá, geralmente às 7h30 da manhã já tá lá, já, né, dá aquela checada nas tandas e tal, tarará, pra quando a galera chegar 9h30, que o grosso da galera chega, já tá com as bicicletas prontas pra gente formar as duplas, sair o pedal ali por volta de 10h20, que ainda é o nosso desafio, a questão do horário. É dinâmico durante ali a prática ou sai em bloco? Tipo, o cara chegou, saiu... Todo mundo junto. O que a Tati falou, vai o cara abrindo a trilha e um fechando. Ah. E a comunicação? Como é que é a comunicação entre esses condutores e como que é a comunicação do condutor com o DV? Como é que se dá isso aí? Ah, e aí, fulano, beleza? Sai da frente, tô passando. Direita, esquerda. É assim, na base do grito. É no gritão mesmo. Total no gritão. É, bem assim. É, isso também. É, as tandas têm preferências. Como com várias bicicletas individuais, né, para poder participar e fazer esses balizamentos, quem está responsável por esses balizamentos, essas pessoas, elas sempre vão dar preferência para as tandas. Tandem é a bicicleta dupla? É. Tandem. Tandem. Isso. O condutor que está na bicicleta tandem, ele vai se comunicando com o outro condutor que está na frente ou com quem está na bicicleta individual. A comunicação do condutor com o seu deficiente visual é muito auditiva mesmo. Então, vamos subir, vai precisar fazer um pouco de força. Ó, tá vindo uma subida, pedala com mais força. Tá vindo uma descida, vamos fazer uma curva para a direita, vamos fazer uma curva para a esquerda. Abaixa a cabeça, tem um galho na frente. Levanta a cabeça, já passamos do galho. Como a Adriana citou, nós temos dois DVs que são baixa visão e são surdos. Aí esse condutor, ele já vai fazer a comunicação com ele por base do toque. Então ele vai combinar com esse deficiente visual e auditivo, como ele vai explicar, como ele vai abaixar a cabeça, que ele vai dar esse toque com a mão. Então ele tira a mão do guidão e pega nele atrás, fazendo o gesto que já foi combinado anteriormente. Tá, só que não é com essa calma toda que a Tati tá falando, não, tá, gente? É. Tá pedalando, né, gente? Tá sendo técnica, tá, né? Muito polida. Lembrando que tá sempre pedalando, gente. Lembrando que tá no meio da trilha. É uma zona, gente, é uma zona. Mas é uma zona organizada, vamos colocar assim. No sentido, assim, de que é muita descontração. Então, a única coisa que é séria ali é a responsabilidade do condutor e a Tânia tem preferência. É pra se divertir mesmo. É. Tá falando aqui brincando, mas o fato é uma coisa séria, é claro que a pessoa que está conduzindo um dever, mas infelizmente por questões alheias acontecem tombos e já aconteceu tombo sério, já aconteceu de gente quebrar a clavícula, já aconteceu de gente machucar muito a perna. Ah, como acontece no mountain bike normal, né? Ou um passeio de ciclismo normal. Exatamente. Né? Não é querer maximizar o problema, acontece. Quando você está conduzindo uma pessoa que atrás de você, teoricamente, é mais frágil, tá dependendo, então tem um peso maior aí nesse quesito responsabilidade. Então, aí a gente vai ali, maneja o condutor, né, para que a pessoa não se acabe de sentir culpa, porque acontece, né? Então, de novo, aquela história da sincronia da dupla, né? Legal os dois estarem conversando sempre, né, para... Enfim, ficando mais confortável para ambos, aí, inclusive quando acontece uma situação assim que ainda bem que são poucas, mas um dos motivos que a gente não permite que menor de 18 anos participe do projeto. Só de maior? Só de maior. Inclusive a gente pede para não levar a criança no dia do pedal, porque é perigoso. Uma tandem dessa é uma Scania, gente. Ela não freia igual uma bicicleta, ela não vira igual uma bicicleta comum. Então, tudo isso requer uma atenção redobrada, um esforço redobrado. 3 segundos ali de distração pode acontecer com muita coisa. Ele tem ali a deficiência visual dele, mas ele se vale ali de muitos outros sentidos para fazer a atividade acontecer, né? E aí você colocou a questão da audição, a questão do toque. Como é que fica essa questão sensorial pela percepção do DV? A gente não tem hoje um DV participando aqui, mas obviamente vocês têm esse tipo de feedback. Uhum. Com relação a esses outros sentidos, como é que eles funcionam durante a atividade? A 1000 por hora, né? Você imagina o seu corpo ali ligado naquele ventinho que a bicicleta proporciona, uhum, na brisa que vem, ou no calor que tá, na planta que passa, de repente um galho que você esbarra. Então isso fica muito presente, né? Pelos retornos que a gente tem, nesse feedback, a gente tem a audição, de fato, é o principal. O toque, no caso do pedal em si, não conta muito porque a pessoa está segurando o guidão, né? Até porque é pela voz que a gente se comunica. Ó, como o Tati falou, abaixa, olha o galho, levanta, né? Então, tem que estar muito atento ao condutor. Então, seria acontecer de uma forma legal. Então, basicamente, é a audição. E eu vou arriscar dizer, apesar de não ser bebê, é a sensação na pele mesmo. Assim. Inclusive, quando a gente começou o projeto, em 2004, a Simone contou isso de uma forma muito bonita, porque ela que presenciou isso, não estava no projeto na época ainda, que ao terminar esse primeiro pedal, esse pedal de estreia, né, quando tudo começou, a emoção que veio à tona foi de DVs e condutores, de pessoas chorando de emoção pela sensação que a bicicleta causou. Então, são relatos muito bacanas, assim, resgates que aconteceram. Então, você vê que a coisa sensorial é muito forte. Né? Acho que respondi sua pergunta, ou não sei. Respondeu. Respondi? Respondeu sim. tinha colocado aqui um assunto final, né, de como a gente poderia lidar com a questão de preconceitos e segregação que possa existir, né? Mas eu não vejo isso, né? Eu não percebo isso dentro do projeto de vocês. Pelo que vocês me falaram aqui, é totalmente inclusivo mesmo, que além dessa questão de trazer e incluir o deficiente junto da sociedade, eu acho que não tem espaço para isso, né? E aí eu até me coloco nesse lugar também, sabe? De que é um ignorante, né? E eu não tenho essa prática. Com qual cuidado que o cara pode tomar, para que ele não faça parte desse grupo que, às vezes, tentando fazer o bem, uma boa vontade, acaba atrapalhando? Eu vou citar uma frase de uma DV nossa, Ana Lúcia. Ela diz a seguinte frase: do mesmo jeito que você pergunta para um vidente se ele precisa de ajuda, pergunte para um deficiente visual se ele precisa de ajuda. Porque se ele precisar de ajuda, ele vai pedir. Se ele não precisar, ele vai dizer: pode deixar que eu consigo fazer sozinho. Então, se você chegou e pergunte, trate ele como você trataria uma pessoa sem a deficiência visual. Esse excesso de zelo pode magoar, porque coloca ele como incapazes. Pode perguntar: você está precisando de ajuda? Antes de qualquer coisa, siga isso que a Tatiana falou. Sempre pergunte. Seja o mais espontâneo possível. Pergunte, pergunte, pergunte, pergunte. Porque a pessoa vai te dar a real necessidade ou a real situação que está acontecendo, né? Não tire conclusões próprias. Não fique com vergonha. Chegue para a pessoa e se apresente. É importante quando você chega com um deficiente visual: Fulano, é Adriano, tudo bem? Porque muitos conhecem a gente pela voz, lá no caso do projeto, né? Mas muitos não conhecem. Então é importante você chegar a se apresentar. Você, pessoa nova, está chegando hoje, quer falar com o deficiente visual? Oi, Fulano, eu sou a Adriano, estou chegando hoje no projeto, gostaria de ajudar e tal. É isso, isso. É, deixa clara a intenção, deixa clara a sua dificuldade. Me ensina o que eu tenho que fazer, me mostre. Ninguém ali, nenhum dos deficientes visuais, e vou arriscar dizer que nenhum de nós gosta de se sentir incapaz ou de ser tratado como incapaz ou como vítima. Não, a gente trabalha pela desvitimização. Temos situações de deficientes visuais que chegaram com esse perfil lá e, ao longo do tempo, foram vendo que não era essa a função do projeto. Eles estão lá é para resgatar a autoestima, resgatar a confiança, resgatar a noção de cidadania, resgatar amor próprio, se resgatar como pessoa. Então, não cabe nenhum de nós tratar o deficiente visual como uma pessoa incapaz ou que merece ser tratado de forma diferente. É claro que ela merece um cuidado a mais por conta do deficiente visual. Isso que eu estou falando, de avisar, explicar e tal. Mas fora isso, até que eu brinquei lá atrás, são pessoas completamente normais em todas as outras funções, merecem, assim como todos nós, ser tratados com dignidade e com respeito. Seretes, agora falando sério. Entendido? Isso aí. É justamente isso. Às vezes as pessoas chegam num ambiente que tem um deficiente visual, acham que tudo tem que ser diferente. Não, temos aqui um deficiente visual, cuidado com o que vocês vão falar, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E pelo contrário, o mundo continua da mesma forma. A única coisa que, se você está preocupado com deficiente visual, é justamente chegar e falar: oi, fulano, tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Não. Então, exatamente isso. Tudo acontece da maneira mais natural possível. Isso, exatamente. Nada precisa deixar de ser dito, nada precisa deixar de ser feito, porque ele está ali. Não é por maldade, por ignorância, por desconhecimento, porque a gente vive numa sociedade excludente, isso é um fato. Os comportamentos que a gente tem muitas vezes é falta de informação mesmo, falta de vivência. Então tem que ir lá, dar aquela conversadinha, dar uma esclarecida e tal. E a pessoa, a deficiência, de forma geral, ela é vista ainda com olhos muito preconceituosos por desconhecimento. Né? Trazer aquela pessoa, como o Rafael falou, trazer para real, é o que eu agora. Como é que a gente pode adaptar isso aqui? Vamos fazer a coisa funcionar, vamos botar, né? Vamos botar pro jogo mesmo. É, eu ouvi recentemente um programa chamado Entre Fraldas, e que eles falam a respeito de paternidade e assuntos referentes à educação infantil, né? E aí foi abordado alguns assuntos lá, questão de trazer deficientes, né, para dentro do seio da escola. A discussão era, poxa, vamos continuar trazendo essas pessoas? E que bom que agora muitas escolas já têm essa visão de trazer gente para dentro da escola, porque é lá que as coisas acontecem. Porque às vezes a criança, ela cresce num ambiente escolar onde ela não vê nada disso, e aí quando vê na rua, quando vê em qualquer outro lugar, acha aquilo tudo muito estranho. Então quando ela começa a perceber esse convívio dentro do cotidiano dela, ela vê com naturalidade e vai tratar de maneira inclusiva, de forma natural, que é o ideal. É, esse papel que vocês estão fazendo, eu acho fundamental e extremamente importante para que as pessoas tomem esse tipo de consciência, sabe? E eu deixo, assim, meus parabéns, sabe? Que a intenção de trazer vocês é que esse projeto seja conhecido em outras plataformas também, né? Então, Adriana e Tatiana, eu quero agradecer vocês pela presença aqui, de trazer essas informações, apresentar o projeto DV na Trilha. Eu achei fantástico. Valeu a pena esperar todo esse tempo para a gente conseguir gravar. Uhum. Deixo aqui o meu abraço para Simone Consenza, que foi uma das idealizadoras aí do projeto, né? Sim, sim. E ela que iniciou esse contato com a gente. Quero deixar esse espaço para vocês aí, para que vocês façam um convite para nossa audiência, que nós sabemos que existem vários ouvintes aí de Brasília, com certeza vão prestigiar, conhecer o projeto de vocês, deixem aí os seus contatos, o site, Twitter, deixa de tudo aí. Adriana, começa aí você. Então, Renan, primeiro eu quero agradecer em nome do projeto pela oportunidade, apesar do tempo que demorou para a gente chegar aqui, estar aqui agora, valeu muito a pena. Realmente é a nossa primeira vez, né, no podcast, nessa plataforma. Foi bem interessante, bem diferente, eu apanhei um pouquinho aqui, mas né, tá valendo, agora já aprendi. Você de Brasília que está ouvindo a gente, esteja no Jardim Botânico, vá de bike ou vá sem bike, né? Se você se sentir tocado ou se sentir motivado, vai lá para conhecer a gente e ver toda essa brincadeira, toda essa gaiatice, toda essa onda organizada, essa zona organizada. Quem sabe se não vai virar um colaborador, um voluntário, quem sabe um condutor. Aliás, uma informação importante, Renan e Rafaela, que para ser um condutor não precisa só pedalar, a pessoa tem que se sentir segura para fazer aquilo. Nós temos muitas pessoas voluntárias no projeto, mas não são condutores porque não se sentem seguras para conduzir um deficiente visual. Então, essa informação é bastante importante. Então, se você não se sente seguro para conduzir, não tem problema. Você vai lá, vai conhecer e pedala, leva sua bike ou fica lá com a gente batendo papo, que está tudo certo, vai ser muito bem-vindo sempre. Nós somos uma grande família, estamos sempre de braços abertos, e ainda mais se você vier de coração aberto, a gente está junto. E eu sou da coordenação geral do projeto, junto com a Simone, Danilo e Bruno. Tô aí, né? A forma de me achar é acessando mesmo a página no Facebook, DV na Trilha, ou o nosso e-mail é devenatrilha@gmail.com. A Tati vai falar dela, Twitter, Instagram e tal. É isso aí. Muito obrigada mesmo, né? Reiterando, foi um prazer estar aqui com vocês. O papo tá gostoso, por mim a gente podia ficar mais um tempo aí conversando. É isso, um abraço enorme. E você, de outra cidade, que está ouvindo também, se você conhece aí na sua cidade alguém que tem deficiência visual ou alguém que queira pedalar com deficiência visual, entre em contato com a gente, vamos trocar figurinha, vamos trocar experiência. A nossa intenção é que isso se multiplique e multiplique e multiplique, né? Que sejamos muitos DVs na Trilhas. Beleza? Valeu, moçada! E você também, Tatiana, fica à vontade aí e deixa aí o seu recado final. Eu amei, não conhecia essa plataforma, adorei, acho que queria aprender mais e mais, né, isso gostei pra caramba. E eu gostaria de convidar você, Renan, você, rapaz, vir conhecer o projeto ao vivo, se conhecer a nossa gaiatice durante o pedal e todo mundo, né, que esteja ouvindo, sejam muito bem-vindos aos sábados, quinzenalmente. Estamos nas redes sociais, no Facebook, Projeto DV na Trilha, Instagram, DV na Trilha Oficial, Twitter, @DV na Trilha. Pode ter certeza que eu vou deixar todos esses links na postagem desse programa. Muito obrigado pela presença de vocês. O papo hoje foi muito esclarecedor. eu como ciclista, já me deu vontade de fazer algo parecido aqui na minha cidade, de pegar os grupos de pedal que eu conheço e já lançar. Assim que esse episódio sair, com certeza já vou espalhar para um monte de gente que pedala, para quem sabe a gente fazer o mesmo aqui na minha cidade, ou na cidade vizinha. Lógico que com apoio é mais fácil, mas a gente também, se juntando, a gente consegue realizar. E obrigado mais uma vez, foi um prazer estar com vocês. E a gente espera poder contar com vocês numa próxima oportunidade. Então é isso, ouvinte. A gente agradece aí a sua paciência, persistência. Lembrando que se você curtiu, você compartilhe, mande o seu feedback pra gente. E uma coisa que eu quero deixar bem claro é que nesse programa nós tivemos aí a participação do Giovanni Souza e o João Olavo de Vasconcelos na elaboração da pauta. Eu lancei nosso assunto de hoje aí no grupo dos padrinhos lá do Telegram. E eles lançaram algumas das perguntas que foram diluídas aí nessa pauta. Então, se você quiser participar conosco, mande seu e-mail para a gente no natrilhapc@gmail.com. Se você quiser visitar o nosso site, vcnatrilha.com.br. No Twitter, Telegram, Instagram, @natrilhapc. Eu fico muito feliz que a gente tenha abordado esses assuntos. Deixe o espaço aberto para que sempre que vocês quiserem, voltem e conversem conosco. E que você, ouvinte, se sinta motivado, se sinta animado a fazer aí alguma atividade ou fazer qualquer outra coisa para contribuir, para a gente ter aí um desenvolvimento e uma inclusão muito maior de quem quer que seja. Um grande abraço, um grande beijo, até a próxima aí, tchau! Pode ter certeza que eu vou deixar todos esses links na postagem desse programa. Eu creio que você já ia falar que eu podia ter certeza que você vinha conhecer a gente. Ah, tá, mas eu ia dizer o seguinte, que o problema de vocês convidar a gente é que a gente aceita, tá? Ah, então vem. A gente não pode pagar a passagem, mas vocês podem vir. Eu vou colocar como seria o áudio original, o ruído que tava tendo, pra vocês terem ideia de como é que tava difícil. Tá dependendo, então tem um peso maior aí nesse quesito responsabilidade. Eu não sei como é que eu falo, né? É deficiente visual que eu devo tratar mesmo? Ou pessoa com deficiência? Como é que é o termo? Porque a gente... Não, deficiente visual é cego mesmo, pode falar, não tem problema não. Vai tratar por cego mesmo? Pode. E hoje em dia sabe como é que é, né? Às vezes uma palavrinha mal posta acaba gerando uma série de problemas pra gente. Renan, tivemos perguntas no Telegram hoje? Já foi dissolvidas aí no papo? Já foram dissolvidas no papo, já. A gente tem um grupo do Telegram. Os nossos ouvintes. Aí lá a gente posta, né? Hoje gente, vamos gravar sobre... Vai fazendo pergunta. Adora? Quem falou que adora o Telegram? Eu não usava WhatsApp, usava só o Telegram. A gente só usa o Telegram. Você já entra aí no nosso grupo, então. Muito mais completo. É Adalto, né? É. Ô, Rafael, a gente pode dizer então que ele levou uma vaca, né? Isso, verdade. Literalmente. Literalmente levou uma vaca. Faça desse podcast a sua aventura.